ponto de risco, para poupar a bateria, querido? Qual ponto de risco? Obrigado. X-ray autorizado e porta de estabilidade, né? 3 no 4. November Alpha, pode manter a linha do litoral, aguardando para cruzamento da 28, Índia November Alpha. Quente, manterá a linha do litoral para cruzamento da 28, o Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, 24065, está pronto, ponto de espera da 10. 4065 ali, mantém cabeceira no 0, azul 4065. Tente ali, mantém cabeceira no 0, azul 4065. Vander Alfa autorizado o cruzamento, reporte conclui o cruzamento em geral, Vander Alfa. Tente livre, cruzamento da 28, reportará cruzando o eixo da pista, o Índia November Alpha. Portugal 021, ground at 07, click the first to right and ground control 129. Getting right and then 129, control 021. Hello, Portugal 021 on Portugal. 4021, your contact is via Alpha report before Juliet. My Alpha calling for Juliet, Portugal 021. Alpha Salvador, SGS 28, via Portugal, 01, tenha agora a companhia, alterna Salvador. Só confio, por favor, pelo B. 101, 101. Dá despacho em Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18, 95, ajustado 0, 95, F5856. 0 no 5, 118, 95, 1.0, 8.6. Papá Romeu, Bravo Uniforme Sierra, pronto para cópia? Tá pronto, cópia, o Bravo Uniforme Sierra. Bravo Uniforme Sierra, autoridade Salvador Ciril, no meu pé, após decolagem curva direita, corredor Axé, pista 10. 0146 é o código, 120, decimal 8 é o controle. No meu pé. Quente, manterá o corredor forte, ou no meu pé, e se encontrará para regresso o Índia November Alpha. Só confirmando a frequência do controle, 120, decimal 8. Meteria, chame torre na frequência 118, decimal 9. 1895, a torre. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Feito, frequência do controle. 120, decimal 8, todo o controle de ouro. Bravo Uniforme Sierra, está pronto para o táxi? Está autorizado o táxi até aquilo. Chame naquilo para o cruzamento da Alfa. Cruzado até aquilo, Uniforme Sierra. Chame 6327, pronto, cópia? Coneia, pronto, espera da Alfa. 79, ponto de espera 5856. Matheus. Puxa, né? 6327, pronto para cópia? Novembro, Oscar Romeu, controle. É em Amaralina, litoral? Obrigado, igualmente, 4204065. Ok, gente. Na torre 1895 para decolagem. Um ajuste no 0 no 5. Bom voo. Passando no 5, autorizado pela venda da Alfa, naquela chama a torre. Da Bridge 3604065. Está na minha escuta. Serra. Bravo, uniforme Serra, mantenha o ponto de espera. É o número 2 para decolar, mantenha o ponto de espera na Delta, Bravo, uniforme Serra. Serra Delta, uniforme Serra. Webjet 5856, após a passagem do Airbus da Ocean Air na curta final, ali mantém cabeceira no zero. Após o pouso do Airbus da Ocean Air, ali mantém o 0583. Autorizado o final do procedimento terrestre, pode autorizar. 7 para 2.000 pés, altímetro no 015, autorizado INS X-Ray da 1004462. Livre acionamento, chama pra iniciar. Bravo, bravo, Sierra. Bravo, Sierra, graças. Solicita curva à esquerda para evitar formação no perfil da Bael, inicialmente para a 180. Quantas milhas de OIM irá manter? Manter o desvio? Inicialmente umas 20 milhas, querida. Sim, está autorizado. Certo. Jet 5856, livre decolagem, dono 0, 150 graus, 49, 5856. Vai iniciar a decolagem, pode começar. Afirmo, boa tarde. Boa, sotaque autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Sotaque Alfa Juliette, portão 5, obrigado. 13 não vai. Visago Campo, Vitor Mike Quebec. Apatango Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 118, decimal 9. 895, Quebec. Tango Victor, Mike Quebec. Mike Quebec, ciente do tráfego, tem condições de encurtar e agilizar a aproximação para evitar a espera? Afirma, o Quebec está curtando, agilizando. Reporte na curta final no 7, Quebec. Reporte na curta final no 7, Quebec. Bravo, uniforme Serra, ali mantém a partir da interseção Delta, Bravo, uniforme Serra. Ali mantém a uniforme Serra. Jet 5856 decolou os 14, controle em 1208, boa tarde. 1208, 5856. Salvador, boa tarde, Jet 5856. Web 5856, contato radar, saída Puka, sub manter nesse voo 350. 350-5856. Ouvimos controle, web 5856. 5856, confirme o controle. Solicita liberação de velocidade abaixo do nível 100. Livre, web 5856. Vai acelerar 5856. Controle Salvador, vai estar em 3217, informação alta. De 2.17, acione identificação, chegada a PONF, desce para nível 050. Está na final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Repouso no 7, o vento 140 graus, 612 nós, Quebec. Repouso no 7, Vitor Mike Quebec. estabilizado e ele é X-Ray, pista 10, azul 4462. Azul 4462, completo final do procedimento TVS, emissor na frequência 118, decimal 95. VV Oscar Romeu, mantenha 500 pés, litoral sul. Poderia confirmar a frequência para a torre, da torre para o azul 4462? Azul 4462, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado. 4462. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, estabilizado X-Ray 10. 4462, cheque trem de pouso, vento 150 graus com 7 nós. Informará azul 4462. Para o cruzamento da 35, uniforme Serra. Autorizado, uniforme Serra. E ao concluir o cruzamento, já transfere logo o controle em 1208 para a uniforme Serra. 208, na frente de farol, uniforme Serra, bom dia. Bom dia. Vitor Mike Quebec, seu solo Fuso no 7, autorizado backtrack, reporte pista livre. Vitor Mike Quebec. Autorizado, pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera vai ser uma torre 1895, ajustado 1015. Ok, pátio Índia Alfa, torre 1895. Obrigado. Solution M3 do ICES, modulou. Pronto para Corpo Ilhéus. Autorizado plano para Ilhéus, nível de voo 240 via Golf 677. Subida da EL, Leda após Leda direto, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5537 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Aguardando. November Oscar Romeu, sobrevoo do Shopping Salvador, próximo a Iguatemi, confirma? Gente, está autorizado mantendo 510. Controle de Salvador, eu falo a Parra, o meu bravo de Fábio Serra, eu setor cruzamento pela 35 mil pés da GL, está na sua escuta via corredor. Está autorizado a proa direta do destino, seria 234. Autorizado a proa direta 234 da presente, passei de tempo certo, até o destino. 1.510, está autorizado da presente. Gente, 1.500, autorizado a proa 234 direto do destino, braço, Fábio Serra, agradece. Webjet 5856, autorizado de baixa, em Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Aprovando o Zepoio 1245, 2685, 5856, muito branco. Passou Leda, azul 4065. Boa tarde, Papai Romeu, bravo, bravo Serra. Bravo, bravo Serra, boa tarde, pátio 3, pronto para acionar? Não, bravo, bravo Serra, está pronto para decolar. Para decolar, afirmativo, autorizado, a linha decola 10, vento 140 graus, 8 nós, bravo, bravo Serra. A linha decola 10, bravo Serra. Guardião 07 para o centro administrativo, 510, litoral, decola 17 com curva à direita. Transporte 0107, informe pronto para decolagem, Guardião 07. Pronto para decolagem, autorizado, Afirmativa, cruze fora do solo, vento 140 graus, 8 nós, guardião 07. Cruzará fora do solo, 07. Aos 2-1, proa do farol de Itapuã, aguardando a transferência para o controle, o guardião 07. Guardando, 07. November Alfa, prossiga. Autorizado, atenção a 2.500 pés. November, Índia, November Alfa. Papá Romeu Novembro, uniforme servo, firme em cima de pouso. Bravo, Bravo Serra, decolou os 2-2, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, muito boa tarde. Novembro, Oscar Romeu, mantém o corredor axé a 500 pés, reporte Parque de Pituaçu. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Bravo, Bravo Serra, decola, passa 2.600. Papa Romeu, Bravo, Bravo Serra, contato radar, saída da Hélio e da Bridge, submantendo em voo 400. Sobe 400. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 07, acionado 0107 no litoral para o centro administrativo. Não, 07, mandei o corredor até 500 pés, tráfego 12 horas. 3 milhas, é um Alfa 109, mantendo 800 pés no corredor axé. Está visual com tráfego, está autorizado curvar direita da presente para o pouso no CAB? Autorizado, curva direita, pouso no CAB, guardião 07. Papá, papá, novembro é Oscar Romeu, tráfego 12 horas, 3 milhas, é um Eco Charlie 35. Mantendo 500 pés no corredor axé. Papá Romeu Lima, Romeu Romeu, a senhora identificação, deixa para nível de voo 070. Romeu Romeu Golf, autorizado em Itapuã, está presente. Final CAB 07. 35627, pronto para cópia. Copia. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo no 30 via Golf 677, subida conde curva esquerda, pista 10, 0264 é o código, 120 decimal 8 é o controle. 130, autorizado, Golf 677, decola esquerda, saída conde 0264, controle 208, 5627. Correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Gol 649, pronto para cópia. Afirmativo. Chama 7. Então 3217, desça para 2000 pés no 095, reposta estabilizado. 2000 no 095, até 3217. 5521 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado Ilhéus, nível 240, Golf 677, decola da El Leda, direto, com curva direita, 521, transpondo 208, controle. Correto, Gol, chame para pushback, estacionamento. Está pronto o 649 no 2. 649 para aguardar apenas o parqueamento do azul no 03, já está ingressando praticamente na posição 03, após iniciar no 02. Aguardando o azul, então está livre, 649. controle está 3217, uma possibilidade de voar muito a terra para interceptar? Autorizado, TAM 3217. Traço, Mundi a Serra, TAM 3217. Participou a sua para a frequência 98.1. Vem BO, Oscar Romeu, chama em torno na frequência 118.95. 118 decimal 95. Helicóptero Papapapá, Novada Resolveu. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, apoio direto Elefa. Aciona 5546, controle 120.8. Xenero 6321, autorizado Brasília, nível 320. Diâmetro Zulu 17, escola da 10, curva direita, terceira feira Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8 e o transponder 5546, o Xenero 6321. Aperta, Xenero 321, portão 8, chame pronto, pushback. Maria, obrigado. 396, desço para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, confirmado o ajuste. 1 no 0 no 5. 1015, obrigado. Pá Romeu, Romeu Golf, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Essa 4 mil, Romeu no Golf. Papá Romeu, Lima Romeu Romeu, desça para nível de voo 080, reduza a velocidade para 2209. Para 2209. Vou seguir para 1700, visual 3217. 3217 autorizado, 1700. Ah, Romeu, Bravo, Bravo Serra, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 133, 25, boa tarde. Ou no 396, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, reposta estabilizada. Na pista 35, 170 graus com 89, informe o solo controlado, November Oscar Romeu. Mantenha o perfil de chegada, web 5729. Então, 3217, complete final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118, decimal 95. 1895, grato. Arista 3217, está na final da 10, baixar travada visual. Para 3 mil pés, ajuste no 095. 10 para 2 mil pés, campeão do negócio. Papá Romeu, Lima Romeu Romeu, reduz a velocidade para 2109. Para 2109, isso ainda gostaríamos de coordenar, se possível, pouso na 17. Nosso destino seria a Air Star após pouso. O TAM modulou para 2, confirma. Só cotejou aí, está na final da 10 baixada travada. Lima, Romeu, Romeu, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 4000, 0015, 6000, autorizado São José, nível 3620, e Upper Zulu 21, até Pabex, Papa Alfa Bravo Eco X-Ray Pabex, após, prossegue conforme rota de plano de voo, decola da pista 10 com curva direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após voa direto Elefa, aciona 5420, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Primeiro ver. Upper Zulu 21. Correto, Força Aérea 6000, parte militar, para livre acionar, chame pronto para o táxi. Solo Salvador, Ocean 6327 no gate 1. Está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Ocean 6327 no 1, não chame táxi. Chamará 6327. Boa tarde, Altan 3955, minha cidade Papá. Está na remota, autorização 340, Guarulhos, na escuta para cópia. Mário, está 3217, via Alfa, pois Juliette para o portão 10, portão 10, está 3217. Via Alfa até o 10, está 3217. Está 3155, Guarulhos, copia o 340. Afirmo. Está 3155, Guarulhos, nível 340 está autorizado, via Upper Zulu 44. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Autorizado, Salvador Guarulhos 340, via Upper Zulu 44, decolada 10, curva direita da El, Leda, após Eudes. 553, eu transpondo 208, controle 315. Remota, chame pronto, pushback, está 3155. Semana para apoio. Controle o Oscar de Maeco, Paripe. O PES Vitor Mike Quebec está autorizado, dá 17, direita, corredor axé após caixa pregos. Aciona padrão 0161, controle 120, decimal 8, torre 118, 95. Gol no 396, vento 150 graus, 069, autorizado pouso, pistão andando. Delivery pouso 90, gol no 396, obrigado. 649, decolou de 34, controle em 20, décima 8. 208, 649. Controle, gol no 649, boa tarde. Gol no 649, contato radar, saída da El, submantendo de voo 240. 240, gol no 649. Estabilizado, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu Golf, complete sinal do procedimento LS, emissor na frequência 118, decimal 95. 0800, obrigado. Romeu Lima, Romeu Romeu, reduza para velocidade de aproximação. Para velocidade de aproximação, Lima Romeu. Gol no 807, reduza a velocidade para 1709, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 1703, 5, 1015, 807. 6000? Táxi autorizado via parte militar, mantém hotel e chame 118, decimal 95 a torre, Força Aérea. 6000 com 10 no 5 no altímetro. Três nove meia, solo 35, direita, solo da sinação 9. Confirmada a frequência do solo? 1-2-1 da sinação 9. 2-1-9, obrigado. 6321, posição 8, pushback acionamento. 5. Direita 235, Lelite.